Bom, primeiramente, se você é uma pessoa que não gosta de ouvir ninguém xingando sua mãe, falando que comeu sua mãe, falando xingar sua família, xingar você, xingar a puta que te pariu, primeiramente, se você é uma pessoa sensível, já desliga esse, fecha esse vídeo, fecha essa porra desse podcast, que esse podcast não é pra você. Você vai se ofender, você vai me xingar. Se quiser também ouvir me xingar, xinga. Se quiser dislike, xinga. Se quiser denunciar essa porra, denuncia. Faz o que você quiser, seu filho da puta. Mas é o seguinte, esse podcast aqui vai ser dedicado só a xingar todo mundo. Eu quero que se foda essa merda. E foda-se, cara, foda-se. Eu tô. Foda-se. Isso daqui vai ser dedicado especialmente, vai ser o primeiro e único, talvez, podcast que eu vou simplesmente destilar meu ódio contra todo mundo. Primeiro lugar, se você tá ouvindo essa merda, vai tomando seu cu, vai se fuder e saiba que eu te odeio. Não porque eu não te odeio, porque eu te odeio mesmo. Ah, eu te odeio, não tenho nada contra você. Mas simplesmente eu quero que você se foda, cara, porque você existe, cara. Tudo que existe é uma bosta. Tudo que existe é uma bosta. Todo ser humano é um lixo. A gente é tudo um bando de filho da puta que acha que sabe de alguma coisa quando na realidade a gente não sabe de nada. A gente é chato pra caralho. Chato pra caralho. A gente fica nas porra das redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, o caralho que for, postando a porra dos textos, postando a porra das nossas opiniões, postando qualquer merda pra ofender os outros. Vai tomar no cu, cara. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Ninguém sabe a solução de porra nenhuma. Ou você acha que você sabe a solução de alguma merda, seu arrombado filho da puta do caralho? Tu acha que tá a porra da direita explica alguma merda? Você acha que a porra da esquerda explica alguma coisa? Você acha que que o cristianismo vai conseguir resolver tudo? Que o ateísmo vai resolver tudo? Que o islamismo vai conseguir resolver tudo? Caralho, filho da puta, vai se fuder. Cara, se você tá ouvindo isso daqui, vou repetir. Se você tá vendo isso daqui, eu quero que você se foda. E todos os que não estão ouvindo isso daqui, eu também quero que se foda, cara. Que se foda. Que se foda essa porra, sinceramente. Porque puta que pariu. Puta que pariu. Como que o ser humano é um animal tão lixo, cara? Como que o ser humano é uma bosta, cara? O ser humano é um lixo. O ser humano é um verme, cara. Até se as pessoas ficassem mais quietas, se elas não ficassem mostrando tanta opinião e ai, porque eu acho isso, cara, cala a boca. Cara, cala a boca, você não deveria ter nem direito, cara. Você só existe porque o Estado tá deixando que você existe. Se o Estado não deixasse que você existisse, se não tivesse essa porra desses filhos da puta que mantém a porra do sistema por trás do sistema, que vocês não têm nem noção de que é essa merda, eu não tenho noção, e mesmo assim fica todo mundo falando um monte de merda, aí eu sou red pelado no meu cu, seu filho da puta. O que eu quero dizer é que ninguém tem solução pra merda nenhuma, ninguém sabe o que que tá acontecendo, ninguém, e mesmo assim vocês ficam enchendo o saco, fica na porra do Facebook, fica na porra de todos os lugares enchendo o saco de todo mundo, cara, chamando todo mundo de gado, achando que vocês estão fora do gado. Meu amigo, se você acha que você não é gado também, seu filho da puta, você aí que fica todo chamando todo mundo de gado, ai, porque você é gado, o cara começou a namorar gado, ai, porque ele fala com mulher, ele é gado, aí ele pega mulher, ele é gado, aí ele trabalha, ele é gado. Cara, quem é você, cara? Quem tu acha o quê, cara? Tu acha que você tá livre de seguir a vida do gado, seu filho da puta? Se você é tão fudido assim, você é tão red pill assim, você é tão foda, por que que você precisa trabalhar, seu arrombado? Por que que você precisa respirar? Por que que você precisa mijar? Por que que tu ainda tem um corpo, seu arrombado do caralho? Por que que tu ainda tem necessidade? Por que que tu ainda tá nesse plano? Por que que tu não virou um pássaro? Por que que você não. Por que que você não transcendeu, seu filho da puta? Se você não é gado, por que que você continua aí? Você chama os outros de gado, sendo que você tem a mesma vida do gado, seu arrombado. Só porque os caras pegam a mulher, ou sei lá, namora, ou a puta que te pariu, tu acha que o quê? Que você é menos gado do que ele? Cara, você é gado igual. Você é um filho da puta. Você é um filho da puta. Pelo menos o pessoal aí que é gado, que vocês chamam de blue pill, e os caras, pelo menos esse pessoal não enche o saco, cara. Esse pessoal vai na balada, pega a mulher e, tipo, foda-se, o pessoal não fica enchendo o saco no Facebook. Ai, porque eu sou red pill. Aí faz porra de vídeo no YouTube. Ai, porque eu sou red pill e esses gado. Cara, vai tomar no seu cu, cara. Tu vai tomar no seu cu. Tu acha o quê? Tu acha que é melhor? Só porque tu leu um livro do Nessa Unlito, porque tu lê dois livros por ano, tu acha que tu é melhor que alguém? Cara, tu é um bosta, cara. Tu é um bosta, tu é um lixo, cara. Tu é um lixo. Ai, é gado. Cala a boca, cara. Cala a boca. Quem é tu, cara? Quem é tu? Me diz aí se você já fez alguma coisa pela humanidade. Me diz aí se você já inventou alguma coisa, me diz aí se você já revolucionou alguma merda para ter o direito de chamar os outros de gado. Você não fez nada da tua vida, cara. Tu é um adolescente de 16 anos, tu é um incluso do caralho, filho da puta, que nasceu num país miscigenado e fudido igual o Brasil, tá falando aí merda, cara. Vai se fuder, cara, vai se fuder. Se você é feminista, vai se fuder. Se você é de direita, vai se fuder. Se você é de esquerda, vai se fuder. Se você é red pill, vai te fuder. Se você é blue pill, vai te fuder. Se você é black pill, vai te fuder. Cara, vai tomar no cu, cara. Eu queria que todo mundo ficasse quieto por um dia, cara. Eu queria que todo mundo calasse a boca por um dia, sabe? Silêncio total na terra por um dia, cara. Seria meu sonho, um dia sem WhatsApp, um dia todo mundo, sabe, com a boca costurada, um dia, cara, um dia de silêncio absoluto. Eu sei que isso nunca vai acontecer, mas puta que pariu, a visão que eu tenho do céu, cara, é um lugar que ninguém fala nada, que ninguém fala nada, pronto, silêncio. Silêncio, cara. Por que as pessoas não fazem o mais fácil, que é ficar em silêncio, é só calar a boca? Por que tu fica dando a opinião, cara? Por que tem que... Esses caras aí que ficam na internet querendo meter a real nos outros, esses trollzinhos de internet, filho da puta. Esses moleques de 16, 18 anos. Cara, o que vocês sabem da vida pra ficar chamando os outros de gado? O que vocês sabem da vida pra vocês ficarem ofendendo os outros gratuitamente? Cara, o mundo lá fora é uma merda, cara. A sociedade é uma merda, o capitalismo é uma merda, tudo é uma merda. E vocês ainda ficam... essas briguinhas de esquerda e direita, cara, esses papos de macaco do caralho, não porque o cristianismo é culpado de tudo, não porque o ateísmo, não porque o comunismo, cara, tu realmente acha, cara, que ai, a minha solução pro mundo é excluir o comunismo do mundo, ai, a minha solução pro mundo é excluir o conservadorismo, cara, tu realmente acha que só fazer isso vai resolver os problemas do mundo, cara, tu quer resolver o problema do mundo, cara, se mata, sabe qual é a solução pro mundo? Todo mundo se matar, seu filho da puta, essa é a solução pro mundo, todo mundo se matar e a gente deixar o planeta pros animais não humanos, essa é a solução pra todos os problemas do mundo. Então, se você é desse filho da puta que fica aí falando, discursando, foi acusando todo mundo, apontando da cara dos outros, porque o problema é sempre os outros e não tu, cara, deixa de ser hipócrita, cara, sabe o que você tem que fazer pra melhorar o mundo? Se mata, se você fica esses discursos de apontar a cara o dedo pros outros, você não se mata, cara, você é um hipócrita, cara, você é um filho da puta, você é arrombado, cara, você é arrombado, existem quase 8 bilhões de planetas de filhos da puta nesse planeta, 8 bilhões, cara, você acha que um planeta do tamanho do planeta Terra, desmatado pra caralho, fudido pra caralho, igual o planeta Terra, você acha que algum planeta, com a estatura do planeta Terra, consegue sustentar 8 bilhões? E aí, a maioria dos seres vivos, cara, a maioria dos seres vivos, não, dos seres humanos nessa porra, eles só querem sobreviver, cara, eles só querem encontrar um jeito de estar aqui, de levar uma vida tranquila, a maioria dos eles nem pensam, cara, eles nem pensam, eles nem têm cérebro, cara, eles têm cérebro de enfeite, eles não têm, não tô falando que eles não têm culpa, mas eles são ignorantes, cara, eles não sabem o que fazem, como já dizia Jesus quando foi crucificado, Pai, os perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo, e aí você fica enchendo o saco de todo mundo e falando que o problema, não porque o problema é Cuba, não porque o problema é Estados Unidos, não porque o problema é feminista, não porque... cala a boca, cara, cala a boca, quem é você pra falar qual que é o problema do mundo, quem é você pra falar a solução do mundo, cara, quem é você, cara, quem é você pra ficar chamando os outros que começa a namorar de gado? Cara, vai tomar no seu cu, cara. Eu desafio qualquer filho da puta que fica aí pagando uma de Red Pillzão em rede social, pagando uma de Red Pillzão em YouTube, pagando uma de trollzinho de internet, cara. Eu desafio qualquer filho da puta desse a vir 15 minutos de debate sobre qualquer merda que a gente tá falando aí comigo, cara. Eu desafio qualquer filho da puta aí, porque eu vou te... Cara, eu te estupro, seu filho da puta. Você é um bosta, cara, você é um bosta, você não lê porra nenhuma, você não tem base nenhuma pro que você tá falando, tu acredita em qualquer merda de texto da internet, tu acredita em tudo que a Wikipédia tá lá escrito, tu acredita em qualquer porra que tu vê aí na porra da internet, cara, tu não tem tu não tem maturidade nem de passar adulto, cara, tu é adolescente na idade, na adolescente na cabeça, cara, quem é você, cara, quem é você pra ficar, cara, vai tomando seu cu. Eu garanto que em 15 minutos de discussão comigo, cara, eu ia utilizar teus próprios argumentos contra tu mesmo, cara. Eu ia pisar na tua boca, esse filho da puta. Eu queria muito me encontrar com esses trollzinhos de internet, esses babacos, esses filhos da puta que tá chamando todo mundo de gado na internet. Ai, porque eu sou Red Bull. Eu queria muito encontrar com esses caras na vida real pra ver como esses caras são na vida real. Porque na internet todo mundo é foda, né, filho da puta? Na internet todo mundo é foda, na internet todo mundo é brabo, na internet todo mundo mete a real. Mas e aí, na vida real? Quem que você é, caralho? Quem que você é? Não, porque você é um fracassado. Fracassado, meu amigo? E é o que você? É muito fácil você chamar os outros de fracassado quando tem os caras na internet expondo metade da vida na internet. Ah, é muito fácil chamar os outros de fracassado assim. Eu quero ver você expor tua vida também na internet, seu arrombado caralho da puta. E eu não tô falando isso porque alguém fez isso contra mim. Eu tô falando isso pro ar, cara. Isso daqui é pra qualquer um. Se você tá se sentindo ofendido, pau no seu cu, denuncia essa merda. Faz o que você quiser, cara. Mas vai tomar no seu cu, cara. Que pessoal chato do caralho, cara. Que pessoal chato. Quando foi que todo mundo ficou tão chato, cara? A direita é chata e fica com excursão e Facebook postando texto, né? Porque Jair Bolsonaro mito. Cara, vai se fuder, cara. Vai se fuder. Vai tomar no seu cu, cara. Seu neoconservador de merda, cara. Tu acha o quê? Tu acha que a solução do mundo tudo se resume a excluir o comunismo e o feminismo do mundo? Que aí sim resolve todos os problemas do mundo? Cara, vai tomar no teu cu, cara. Vai tomar no teu cu. Você que é de direita, vai tomar no teu cu. Você que é de esquerda, você aí que acha que dá o cu é revolução, vai tomar no seu cu também. Você aí que fica fumando maconha na porra da... Acho que tá fazendo revolução fumando maconha na porra da universidade, fumando maconha na porra do curso de humanas da federal, cara. Vai tomar no seu cu, cara. Vai tomar no seu cu. Aliás, vai... Não, vai comer um cu, porque eu acho que você gosta de dar o cu. Então vai comer um cu, seu arrombado filho. Você que é de centro também, que fica enchendo o saco. Ah, é porque de direita e de esquerda são tudo burro. Inteligente sou eu que sou de centro. Cara, vai tomar no seu cu também. Vai se fuder. Você que é cristão, cara. Você que é cristão, que fica aí o dia inteiro vendo essas... Principalmente protestante, que fica o dia inteiro ouvindo essas porra de vídeo sem base teológica alguma, cara. Você é um burro, cara. Você é um burro que tudo é a Deus. Ah, o problema do mundo é Deus. É a falta de Deus. Não, porque a solução é Deus. E é Deus. E é Jesus. Eu acredito em Jesus. E a Bíblia. A Bíblia. Cara, vai tomar teu cu, cara. Vai tomar teu cu, cara. Eu não tô falando de criticando a Bíblia. Eu tô criticando você, seu arrombado, seu filho da puta, seu arrombado. Tu não lê um livro, cara. O único livro que tu leste na tua vida inteira, isso você ainda leu, é a porra da Bíblia, que tu quer falar com alguma propriedade sobre qual que é o problema do mundo, qual que é, sobre você ser o arauto da moralidade, você ser o arauto de alguma porra. Cara, vai tomar no seu cu, tu é um burro, tu é um jumento, tu é um ignorante, tu é um arrombado, cara, tu é um gado, filho da puta, cara. Somos jovens e somos diferentes. Cara, vai tomar no seu cu, cara. Só porque você não usa droga? E daí, cara? E daí que você não usa droga? Tu enche de vida mesmo, tirando essa porra de droga, tu enche de vida mesmo de quem tá aí na porra do mundão, cara. Tu é um bosta, tu é um lixo, tu é um filho da puta, não faz diferença nenhuma no mundo, cara. Tu só serve pra morrer e ser adubo pra terra, seu arrombado, filho da puta. Aí vem também os católicos, que agora... Nossa, cara... Agora existe divisão até na Igreja Católica. Até na Igreja Católica os caras... Ah, é porque agora existe o sede vacantistas. Aí vem contra o Vaticano. Aí o Vaticano critica o sede vacantista, critica... Aí vai tomar no cu, cara. Vai se fuder, cara. Vai se fuder. Vai tomando seu cu. Vai... Cala a boca, cara. Cala a boca. Aí vem o ateuzinho de internet. Não, porque Deus não existe. Não, porque se você acredita em Deus, você é gado. Porque... Ai, porque os países mais pobres do mundo são os países que mais têm taxa de religião. Então esse significa que religião é coisa de burro. Ah, olha como eu sou inteligente, até o universo. Cara, vai tomar no seu cu, cara. Vai tomar no seu cu, cara. Vai se fuder, cara. Vai se fuder. Tu leu dois livros do Carl Sagan a vida inteira e tu acha que tu sabe de alguma coisa, cara. Tu não lê porra nenhuma, cara. É incrível, cara. Como os caras que mais falam são justamente os caras que menos lê, que menos busca conhecimento. Quando busca conhecimento, é conhecimento de porra de quebrando tabu, porra de Wikipedia. Não tô querendo falar que é Wikipedia, não tem nada de interessante. Tem, mas aí você fica se baseando tudo em Wikipedia, em youtuber, cara. Youtuber, esse filho da puta que se fica pegando a opinião de youtuber, porque o youtuber falou, então eu também acho isso. Vai, cara, vai tomar no teu cu, cara. Vai tomar no teu cu, vai se fuder também, vai se fuder. Os islâmicos estão certo, os islâmicos estão. Tão certo que tem que explodir tudo, cara. Tem que explodir tudo. Tem que explodir essa porra. Tem que invadir igreja. Tem que invadir a tua casa. Tem que invadir a minha casa. Tem que invadir a casa de todo mundo. Explodir todo mundo e que se foda, cara. Que se foda, que se foda. Essa porra tem que acabar logo, cara. Aí vem esses espiritualistas também. Esses bandos de arrombados. Esses bandos de cuzão. Que esse papo de... Ai, porque... Ai, a humanidade está evoluindo. E esse papinho good vibes do caralho. De... Ai, porque eu acredito numa força, numa energia. Cara, vai tomar no seu cu, cara, vai tomar no seu cu. Tu é uma espécie de burro também, tu é um filho da puta, cara. Tu é um filho da puta. Vai se fuder, cara, vai se fuder. Você que é espiritualista, good vibes, vai tomar no teu cu também. Cara, você que acredita em qualquer merda e fica militando por qualquer merda, enchendo o saco de todo mundo e ou concorda comigo, ou é gado, cara, vai tomar no teu cu, cara. Vai tomar no teu cu, cara. Ah, ai, porque os blue pill, meu amigo, deixa eu te contar uma coisa. Desde sempre o homem corre atrás de buceta. Desde sempre é a mulher que escolhe. Desde sempre que existe pergaminha. Desde sempre tem cara que escreve aí sobre... Ai, Red Bull. Cara, Arthur Schopenhauer. Há 200 anos atrás, Arthur Schopenhauer é o cara mais Red Bull que eu conheço. Ele viveu há 200 anos atrás e escreveu um monte de coisa que em tese é misógina. O cara é Red Bull pra caralho. E sabe o que, que Schopenhauer mudou na estrutura do mundo? Sabe o que, que Schopenhauer mudou na hipergamia? Não mudou nada, cara. Não mudou nada. E com isso eu não tô querendo falar que Schopenhauer não teve importância nenhuma. Estou falando que, cara, desde sempre existe nego falando que mulher é merda. Desde sempre existe nego falando que mulher não é tão bom assim. Desde sempre existe nego que prefere ficar sozinho. E aí tu, jovem do século XXI, tu, seu bosta, que começou a acessar a internet em 2015, que leu, sei lá, nessa RAM ali, que participa de fórum da Real, que participa de grupinho de Facebook, metendo a Real. Cara, aí tu acha que tu descobriu a Matrix e começa a chamar os outros todo mundo de gado. Ai, o cara namora, o cara é casado, o cara é gado. Cara, quem é você, cara? Quem é você? Quem é você, cara? Se Schopenhauer não mudou a porra do mundo, o cara é red pill pra caralho e continua as pessoas gado aí, os buia pill, caralho. Se Schopenhauer não mudou porra nenhuma, você, seu bosta, você, seu trollzinho de internet, você, seu fakezinho de internet, você acha que você... Cara, onde que você acha que você tá, cara? Você é um bosta, cara, você é um filho da puta, cara. E, sabe, é muito fácil falar merda atrás do computador, né? Muito fácil achar que você é o woke, que você é o uau... Uou, eu sou Black Pill. O cara vai se fuder. Por que você precisa ficar falando, não, porque eu sou Black Pill. Não, porque eu sou Blue Pill. Não, porque eu sou Red Pill. Cara, por que você... Cara, você não é porra nenhuma. Sabe o que você é? Você é um inseguro do caralho. Você é um inseguro, seu filho da puta. Porque se você não fosse inseguro, se você fosse um cara que não tá nem aí pra nada, nem aí pra ninguém, fica sozinho mesmo e foda-se, você não ia precisar de apoio social. Sabe por que você fala que você é Red Pill, que você é o caralho, Pill, que for? Porque você precisa de validação social. Porque aí você falando que você é alguma coisa, você vai ser aceito em um grupinho. E aí você não vai ficar sozinho, seu bosta. Você tem medo da solidão. Você que fica chamando aí os outros de gado, você no fundo, você é tão gado quanto gado. Porque o gado aí tem medo da solidão e você também. Por isso que você fica falando, ai, porque eu sou Red Pill, ai, porque eu sou MGTOW. Cara, vai se fuder, quem é Red Pill mesmo? Quem é MGTOW? Não precisa ficar falando porque eu sou Red Pill, porque eu sou alfa. Cara, vai tomar no teu cu, cara. Você, no máximo, você é um inseguro de internet. No máximo isso. Um inseguro de internet que não tem amigo na vida real, não faz porra nenhuma na vida real, tem uma vida real completamente banal, e aí pra achar que tem alguma importância na vida, pra fugir um pouco da tua vida, que no fundo você sabe que tua vida é de gado, tua vida é uma merda, tão merda igual a vida dos caras que você chama de blue pill, e pior ainda, porque pelo menos os caras que são blue pill, mandinho, cara, pelo menos de vez em quando eles transam e tu não, tu que fica aí enchendo o saco de todo mundo, cara, chamando de gado, cara, tu é inseguro, cara. Porque o cara que é alguma coisa, não somente MGTOW, Red Pill, ou feminista, ou o caralho que for, cara. O cara ou a mina que é, ele não fica falando, não, porque eu sou, e chamando as outras pessoas de alguma coisa. Cara, vai se fuder, cara. Vai se fuder. Por que você fica aí ofendendo as pessoas gratuitamente na internet? Cara, vai se fuder, cara. Você é um bosta, cara. Você é um bosta. Você não tem moral nenhuma pra falar de ninguém, cara. Sabe por que o mundo tá uma merda? Sabe por que tá tudo uma bosta, cara? Porque tem um monte de gente filha da puta que é igual tu, cara, que fica fazendo brincadeirinha, que acha que tudo é zoeira, que tu acha que tudo se resolve na base de chamar os outros de gado. Cara, tu acha que o quê, cara? Tu acha que meter a Red Pill em alguém vai melhorar a vida de alguém, cara? Não, pelo contrário, tu vai atormentar a vida do gado, cara. Se você quer ajudar o gado, faça o gado permanecer gado, cara. Porque a partir do momento que você começa a ter acesso a certo tipo de conhecimento, cara, tua vida vira um inferno, tua vida, você começa a ser atormentado, você não tem mais felicidade, cara, tu é uma bode. Aí vem os caras, aí vão vir os caras falar, não, porque se você não é sozinho, não consegue ser feliz, isso significa que você é um manjena. Meu amigo, o que eu tô falando é que o gado comum, ele não tem essa capacidade de ser feliz sozinho. Não adianta você querer meter a real, cara, não vai, cara, não vai mudar o mundo, cara, não vai mudar o mundo. Sabe o que vai mudar o mundo? Transhumanismo, cara. E sabe o que você tem a ver com transhumanismo? Sabe o que você tem a influência no transhumanismo? Nada, eu não tenho influência sobre transhumanismo, eu não tenho influência sobre o sistema. Eu posso falar aqui a porra que eu quiser aqui, cara. Eu posso mostrar a pedra filosofal aqui nesse podcast. Ainda assim não vai fazer diferença alguma. Jesus pode vir nessa porra dessa tarde de novo. Yehoshua pode vir nessa porra de novo. Siddhartha Gautama pode vir nessa porra de novo. Sabe o que vai mudar, cara? Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Jesus vai ser crucificado alguém. Siddhartha Gautama vai morrer de novo. E sabe o que a gente vai aprender? Não vai aprender nada. cara. A humanidade continua uma merda, cara. A humanidade sempre foi uma merda, continua uma merda. Não existe essa de, ai, as coisas estão mudando, ai, vou escrever um texto no Facebook, isso vai... Cara, cala a boca, vai tomar no teu cu, cara. Vai se fuder. Você aí, cara, você que acha que encontrou a solução pra todos os problemas do mundo, e aí, por causa disso, você começa a apontar o dedo na cara dos outros, cara. Tu é um bosta, cara, tu é um lixo, tu é um filho da puta, tu não recebeu atenção de pai e mãe quando tu era criança, cara. Tu é inseguro de bosta, cara. Tu que fica se escondendo atrás da internet, cara. Tu é um lixo, cara. Para de ser um babaca, cara. Não tô falando que você não pode ter suas opiniões. Tenha tuas opiniões, cara. Mas o que que tu ganha, sabe? Querendo ofender os outros na internet, querendo pagar de trollzão na internet, xingando os outros gratuitamente na internet, chamando os outros de gado. Ai, porque gado... Ai, cara, vai tomar no teu cu, cara. Vai se fuder. Vai tomar no cu. Pra mim tinha que fazer... Cara, por isso que eu quero que o comunismo vença. Eu, não, eu sei que não vai vencer. Mas eu queria que fosse implantado o comunismo mundialmente. Estilo União Soviética. Pra quê? Pra todo mundo ir pro paredão e todo mundo ser fuzilado, cara. Como resolver os problemas do mundo? Fuzilar todo mundo. É assim que você resolve essa porra. Explode a porra da bomba atômica. Fuzila todo mundo. Porque, cara, cala a boca. Ninguém quer saber, cara. Ninguém quer saber do que você acha. Ninguém quer saber do que eu acho. Ninguém quer saber, cara. Ninguém quer saber. Cala a boca, cara. Cala a tua boca, cara. Você é um bosta. Você é um lixo. Você é um... Ah, vai te fuder, cara. Vai te fuder. Sabe, cara? Cala a boca. Pra quê, cara? Já é tudo uma bosta. E você, seu bosta, você ainda fica fazendo que tudo seja mais bosta ainda, cara. Ai, porque as minhas atitudes não vão fazer diferença mesmo, então eu vou virar um babaca de internet. Ah, legal, cara. Você acha que não tem um monte de filho da puta que não pensa igual a você, seu otário? Seu babaca, seu filho da puta. E aí, no fim das contas, fica essas porra desses grupos de Facebook, essas panelinhas do caralho, esses bandos de adolescente, filho da puta, que não tem nada o que fazer. Ah, cara, vai tomar no teu cu, cara. Vai se fuder, cara. Vai... Ah, vai... Puta que pariu, cara.